Aí galera, tô de volta para falar desse episódio 5 de Entourage, Motherfucker. E eu já começo analisando, né, algumas coisas que a galera tem dito por aí. E eu tô até curtindo, né, a temporada, tá divertidinho e tal. Mas eu tenho que concordar que, por essa ser a última temporada e tendo apenas 8 episódios, o que agora vão faltar 3, né? Até já lançaram 6, mas eu ainda não vi. É, fica estranho, né, pensar que a única coisa que aconteceu até agora é que o Vince se livrou das drogas, mas a carreira dele não tá indo pra lugar nenhum. O Eric tá sem a Sloan. O Turtle vai ter um restaurante. O drama, né, com as indefinições do desenho. E o Ari caminhando para uma separação. E isso depois de 5 episódios, né? Ao meu ver, é pouca coisa pra tanto episódio. Espero que nos próximos eles tenham um andamento grande da trama, que não deixem pro último episódio para resolver tudo, né? Parecendo novela, né? É, falando agora desse episódio, eu achei meio chatinho, né? O lance do Vince com a repórter. Putz, foi a coisa meio assim, mais boba, sabe? Do episódio. Eu ficava torcendo pra encerrarem logo aquilo e senti uma puta de uma vergonha alheia, né? Dele tá lá babando pra ela, né? É, se não desenvolver mais nada, né, entre os dois, vai ser uma puta de um tempo perdido, assim, sabe? É, quanto à entrevista, falaram bastante do pai dele, né? Espero que fique apenas nisso e encerre o assunto aí. Eu sempre acho muito chato quando resolvem, desenvolver ligações paternas nas séries, né? Ainda mais faltando tão pouco para ela terminar. É, quanto ao Ari, praticamente ele só se ferrou, né, coitado. Os filhos achando um porre, fica com ele, todo o problema com a Dana na reunião. E no final, a bomba master, né? A mulher dele vai dar continuidade na separação. É, gostei no final, né, de terem voltado novamente a atenção para Dana, né? Meio que quase que resolveram tudo entre eles, né? Espero que daqui para frente comece a acertar as arestas, né, para o relacionamento dos dois dar certo. É, mas ainda acho que vai ter um plot de que vai se espalhar o boato que os dois estão juntos e tipo, vai atrapalhar tudo. Eu torço mais pra ele se resolver agora com a Dana do que com a mulher dele, que eu acho que tá ficando meio chata já até. O drama foi uma das melhores partes assim, do episódio. E até o Dice, que nos anteriores me irritava quando aparecia, não foi tão ruim dessa vez. Eu acho que no final das contas vai dar tudo certo pro Johnny, né? Que vão aumentar o salário dele e do Dice. E essa é uma das poucas tramas que realmente tá caminhando para algum lugar. Já o Eric fudeu com tudo, né? Literalmente. Pegar a Melinda Clark é para colocar no currículo, né? Mas imagino que isso ainda vai atrapalhar ainda mais ele e a Sloan, né? Mas que não sei dizer por quê, eu acho que no final tudo vai dar certo e como eu já disse até antes, acho que ele vai junto com ela para Nova York. Bem, então é isso. Semana que vem eu volto para falar do episódio 6. O espaço para comentário tá aí, se quiser, comenta. Até semana que vem.